você não dá. E sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. A gente pensa que não tem nada a perder. Aí se lembra que amar faz parte de viver. Você se engana pensando que tudo vai melhorar. Mas baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você. Sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Juro, sem você não dá. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, yes, sir. Thank you.

love is everything to me. Mas nada tanto assim. she lies, coisa tão normal. Leio os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Eu sei de quase tudo. I'm not afraid. Yeah. Quer entrar na minha. Acontece, porém, que eu não sei me entregar. afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters! I'm afraid of no ghosts. I hear it likes to guess. Sou como as pedras. with your softness in the night. My wish was your command until you ran out of love. I tell myself I'm free. Got the chance of living just for me. No need to hurry home now that you're gone. Life cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Life cuts like a knife. Como é que você é, hein? Moreno alto, bonito realize seu sonho sexual. Pra qualquer tipo de transação, sem compromisso emocional, só financeiro. E um endereço pra comunicação, pra caixa postal, do amante profissional. Amor sem preconceito, sigilo total, sexo total, amante profissional. quando alguém te interessa, mesmo quando finges que não vês, se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo, se eu só pergunto onde vais. Mas se quiser saber se voltas logo, you don't know nada mais. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez doeu demais. Amanhã será jamais. Onde a gente vai, tem uns amigos que você precisa visitar. Se não sou feliz, são só ciúmes, nada mais. Mais de uma vez flagrei seus lábios na intenção do nome de outro alguém. Mas se quiser saber o que eles calam, você diz tudo bem. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez do podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez doeu demais. Amanhã será share.